Bem-vindo ao quinto episódio dos 74 Macacos. O tema dessa edição é habilidades essenciais do cientista da computação, mas voltado para o mercado. E participando dessa edição, Rodrigo Paz, professor da UFAL. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Lucas Amaral, aluno de computação da UFAL. Olá, gente. Valeu pelo convite, Vinícius. Participando também o Leandro, outro aluno da UFAL. E aí, galera? E eu vou ser o host desse episódio, sou Vinícius, pra quem ainda não sabe. Então vamos lá, né? Então, Rodrigo, seria legal você começar contando como você ingressou nesse universo de computação. Como é que você começou a sua história de computação? Bom, acho que o primeiro contato que eu tive com computação foi aos 12 anos. Quando, ao ler algumas revistas já de eletrônica, etc., a gente encontrava alguns códigos. E eu sempre fiquei muito curioso em entender como é que aquilo funcionava. Então, aos 12 anos, eu fiz um curso de programação. E, na época, a linguagem era Clipper. Então, foi isso. Eu entrei com 12 anos, mas aí passei um tempo sem fazer nada em computação até ingressar na universidade. Isso já em 99. E de 99 para cá eu continuo atuando aí sem nenhum momento de descanso. Uma habilidade essencial em qualquer área é conseguir emprego. Aí como você acha que essa habilidade se destaca em relação à computação? A computação, na minha opinião, é uma área de conhecimento que tem muita vaga no mercado, de uma forma geral, mas as vagas que estão disponíveis são para pessoas qualificadas, ou seja, não basta você simplesmente fazer computação, você precisa realmente se destacar e aprender bem a sub-área da computação que você deseja. Eu acho que não sei se talvez tenha sido essa a pergunta, a intenção, mas como habilidade da pessoa, do desenvolvedor ou do cientista, ou etc., para você encontrar uma boa posição no mercado, eu acho que o essencial é você ser uma pessoa curiosa, gostar de estudar, porque toda hora tem coisa nova. Se você passar 6 meses um pouco desconectado das novidades, você já começa a ficar defasado. Então, ela requer esse gosto por novidades, por gostar de estudar o tempo todo, para que você se mantenha, entre no mercado e se mantenha. Né? E aí, se você se mantenha qualificado, se mantenha em boas posições. Normalmente, no mercado de trabalho, você trabalha em equipe. Então, essa habilidade em conseguir colaborar para o desenvolvimento de projetos e trabalhar em equipe também é muito importante. Você falou que é importante se manter atualizado. Eu concordo bastante com isso. Acho que é muito importante você se manter atualizado. Só que é algo difícil de fazer. Tipo, eu, pessoalmente, uso RSS. Porque aí eu posso seguir qualquer site, qualquer lançamento de uma revista de publicação nova. Aí eu tenho mais de 20 feeds, só que nem todo mundo usa esse meio e nem, talvez não seja o mais adequado para todo mundo. Para se manter atualizado, qual é o que você usa? Essa foi uma excelente pergunta e de difícil resposta. Eu acho que você, na verdade, para você se manter atualizado, eu acho que você não precisa estar necessariamente na crista da onda tecnológica a todo momento. Ou seja, toda hora surge um banco de... Por exemplo, na área de banco de dados. Quantos bancos de dados novos começaram a existir nos últimos um ano, nos últimos 2 anos? Né? Você tem uma série de bancos, até de paradigmas diferentes de banco de dados. Você tem banco de dados NoSQL, que já não é uma coisa tão nova, já está uma coisa já mais madura. Mas é muita coisa, são muitos aspectos tecnológicos. O que é fundamental, Vinícius e demais participantes, é você entender os conceitos e o que está por trás da filosofia de cada nova tecnologia ou de cada novo paradigma. Porque aí, mesmo que você não entenda exatamente como é que você não sabe, nunca usei, por exemplo, você nunca programou usando servidor Node.js com JavaScript. Mas o fato de você entender que ele se trata de um modelo de programação assíncrona, que você roda uma linguagem que era a linguagem predominantemente voltada para o lado cliente, no lado servidor, que é o JavaScript, né? Então, só o fato de você entender essas nuances, se um dia você se deparar com um desafio de precisar, que vai precisar usar aquela tecnologia, você, com um pouco de prática, você consegue rapidamente aprender aquela questão. Então, eu acho que mais importante do que ficar atento diariamente a notícias, etc., é você conseguir gerar na sua cabeça um mapa de conhecimento em que você saiba onde encontrar a solução para cada tipo de problema que você venha se deparar na sua vida profissional. Eu acho que isso é fundamental. E aí, para você se manter com esse conhecimento, você precisa minimamente entender as mudanças de paradigma e o que é que de realmente novidade essas tecnologias trazem, mesmo que você não tenha que aprender a usá-las em detalhes. Você sabe que elas existem e fazer isso. E assim, onde é que eu... Geralmente, o que é que eu costumo ver? Eu costumo ler muito Hacker News, que é um site de notícias na área de tecnologia, na verdade, um site de notícias colaborativas na área de tecnologia, e acompanhar TechCrunch, essas outras coisas, para ver mais os aspectos de empresas que estão despontando aí no mercado. Além das redes sociais, né? Afinal de contas, nossos amigos de tecnologia sempre postam coisas interessantes de tecnologia, então a gente acaba seguindo e dando uma olhada para ver o que está acontecendo. A gente já falou muito numa parte mais voltada ao lado lógica, programação, assim. Mas a matemática também é importante. Queria saber, assim, o que é que você acha que seria fundamental para um cientista da computação entender de matemática? Tipo, álgebra linear, geometria, cálculo. Qual seria uma base boa para um recém-formando que saiu da faculdade deveria saber, se ele quisesse criar algum programa que fosse utilizar isso? Existe uma discussão, até na área de computação, que é o que define um curso de computação? O que é que é aquele o centro, o kernel do curso? O que é que, se você tirar, você deixa de considerar que você fez um curso de computação, né? Eu acho que a sua pergunta tem um pouco a ver com a resposta a esses questionamentos. Eu acho que o perfil do cientista da computação, do aluno egresso de um curso de computação, na forma geral, ele necessariamente precisa ter um bom conhecimento de estruturas de dados, de projeto e análise de algoritmos, e aí você já tem uma série de questões matemáticas, de equações de recorrência, etc. Cálculo, álgebra linear, porque essas duas disciplinas dão uma base matemática para você resolver problemas em áreas que não são necessariamente da computação, né? Então, por exemplo, se você vai atuar numa área que é de engenharia, você precisa saber como é que você resolve uma integral. Se dependendo da área da engenharia, você precisa avançar até um pouco mais no conhecimento que é dado no curso regular de computação, por exemplo, a parte de elementos finitos, que a gente não vê, mas é importante. Mas sem uma base de cálculo, sem uma base de álgebra, a parte de álgebra, por exemplo, a computação gráfica, você vai atuar com computação gráfica, com animação, você não entender a parte de álgebra linear. Então, tudo isso é fundamental para a formação. A parte de grafos, imagine hoje a gente com transporte público. Então, você imaginar algoritmos de transporte público sem conhecimento de grafos, da parte de programação linear para resolver alguns problemas de pesquisa operacional. Então, você pensar... as matérias que são colocadas em um curso de computação, elas não estão lá à toa. Mesmo que o aluno, muitas vezes, não reconheça a importância dela naquele momento, né? Mas a computação, ela, no geral, é uma área meio. Uma área meio para outras atividades. E aí você nunca sabe qual atividade que você vai atuar no futuro. Então, o curso precisa ter esse conjunto de conhecimento passado, discutido durante a graduação, para que você saia apto a resolver problemas de complexidade moderada a difícil, né? A gente não está aqui só para ficar fazendo... A gente está aqui para ficar fazendo um sistema de padaria. Não desmerecendo as padarias, mas é um sistema de informação com pouca complexidade. A gente está aqui para... Os cursos de computação têm como uma das principais responsabilidades formar os pensadores da computação no país. E aí, para isso, você precisa de uma boa formação em todas essas questões, e principalmente a parte matemática também. Só um comentário a mais, abrindo parênteses. Parte matemática... Meu ex-orientador, não que eu seja um grande especialista, mas meu ex-orientador era, ele advogava muito a álgebra linear, principalmente. Eu lembro que até na nossa última discussão, ele, quer dizer, nenhuma das últimas, a gente acabou até brincando que até a cozinha você pode modelar como um sistema de álgebra linear. Você tem os temperos e a base, no caso, para formar o espaço vetorial dos sabores, entre outras. O advogado que era um modelo mais simples que ainda servia para alguma coisa. Isso, abrindo outro parênteses, que eu acho cálculo, acho interessante que você resolve tudo fora do computador, porque o computador não consegue trabalhar com infinito, nem essas coisas. Em métodos numéricos, principalmente, você vê que se não trabalha, não é natural a forma como você adapta o cálculo para o programa. Já em álgebra linear, o contraste disso mapeia muito bem. Fala mais um pouquinho sobre você mesmo. Eu vi uma página online sua, tem um parágrafo só para falar as conquistas realizadas durante o período que você foi diretor da MTI. E eu acho que se fosse resumir em uma palavra, seria produtividade. Aí, como você desenvolveu no caso, dá um parabéns por isso também. Aí, e como você acha que você desenvolveu o hábito de valorizar tanto a produtividade? Se eu for gerenciar um time, como é que eu incentivo ele a ter o mesmo entusiasmo? Veja, acho que, primeiro, obrigado pelo elogio. Eu acho que cada pessoa tem uma determinada característica, né? Então, tem gente que gosta mais da parte matemática e acaba desenvolvendo esse lado. Naturalmente, você, profissionalmente, você tem algumas características. Tem gente que não é tão bom na parte técnica, mas gosta muito de conversar com o usuário, então isso acaba tendo um papel também importante na computação. Eu acho que uma característica que eu aprendi a reconhecer em mim eu consegui lidar com pessoas e também com a parte técnica. Eu acho que eu consigo transitar nessas questões com uma certa facilidade. Quer dizer, você, nos momentos, todas as equipes que eu participei, de uma forma ou de outra, a gente acabava conseguindo agregar e coordenar as pessoas. Isso foi naturalmente, essa característica de coordenação e gestão surgiu. Agora, em relação a... Então, só completando, não foi nada premeditado, treinado. Eu acabava, todo momento que eu estava, quando eu me vi, eu já estava numa posição dessa. E eu acho que isso tem um pouco a ver com duas características, que aí talvez explique um pouco a questão da produtividade. Eu acho que o tempo... Eu sempre tive isso na minha cabeça, que uma das coisas mais importantes, quer dizer, talvez a mais importante que cada um de nós tem é tempo. Porque isso, você gastou, você não volta atrás. Dinheiro você gasta, você recupera, né? Tudo você recupera. O tempo, esse tempo que eu estou com você aqui, ele tem que ser o mais bem aproveitado possível, né? Da melhor forma possível. E eu sempre procurei fazer das minhas responsabilidades e desafios. Você tentei encontrar nesses desafios a melhor forma de aproveitá-los e fazer com que eles dessem certo e que eu aprendesse mais e que as pessoas que estivessem comigo aproveitassem aquilo da melhor forma possível. Então, a noção de você participar de uma iniciativa e não fazê-lo da melhor forma possível, não buscar atingir os melhores resultados no melhor tempo, da forma melhor que você conseguir, isso nunca... Você não conseguir fazer isso nunca me agradou. Então, todas as iniciativas, isso não é só no aspecto profissional, não. Todas as iniciativas que eu participo, eu busco isso. Eu busco melhorar e aprender. A partir, eu acho, de uma reflexão em que a gente tem sempre coisas a aprender. Né? A partir do momento que você encara isso, que você olha, você não sabe tudo, você tem muita coisa para aprender, você acorda naquele seu dia, dizendo, hoje eu vou de cara limpa, de peito aberto, para levar porrada, para fazer o melhor que eu puder e aprender. Acho que isso é que é importante. Essa habilidade de você se desarmar, de você se expor. Eu acho que quando você se expõe, você aprende muito, porque você se desarma. Né? Então você está ali, você vai levar porrada, você sabe disso, mas você vai aprender. E isso é importante. Você, Vinícius, particularmente, você é uma pessoa que eu acho que tem um pouco dessa característica também, porque você se expôs em vários momentos, eu acho. quando você participou de projetos do Google, que você foi lá, deu a cara a tapa, o seu código está aberto. Quando você faz uma coisa dessa, você está exposto lá para alguém que lhe critique, mas ao mesmo tempo você faz aqui uma experiência para aprender. Eu acho que essa característica é fundamental. E tem um pouco a ver com isso que você perguntou. Uma coisa fundamental que eu acho que todo cientista da computação deve saber é design patterns, padrão de projeto. E existe uma coisa que, com um pouco de experiência, eu aprendi que nem sempre é necessário você estar aplicando padrão de projeto, porque às vezes você aplica, seu código fica bonito, mas você reduz completamente a performance dele. O que é que você tem a falar sobre isso? Bom, dois comentários. Primeiro é que eu não acho que todo cientista da computação precisa saber design patterns. Essa é a minha primeira colocação. Eu acho que... Mas, peraí, a gente estuda em programação 3 só isso. Isso. Praticamente. Como assim todo cientista? Vamos lá, vamos de novo. Eu não acho que seja necessário. Né? Não acho que seja obrigatório, um conhecimento fundamental que você... Como é, por exemplo, estudo de dados. Estudo de dados é uma matéria que... O tipo de conhecimento que ela traz, ela agrega muito mais a sua capacidade de resolução de problemas na computação do que design patterns. Design patterns você resolveria, se fosse fazer analogia com estrutura, você resolveria também problemas da mesma forma, só que talvez não daquela maneira, mais flexível, etc. Bom, aí, continuando. O que, é que são design patterns? Na verdade, é uma forma, né, de você compartilhar um certo tipo de conhecimento de projeto de software. Então, ele não compartilha nem código, ele não compartilha, não está no nível de arquitetura, está no nível do projeto. Então, você tem as várias abstrações para software, então é projeto. E aí, o que aconteceu? Desenvolvedores foram enfrentando problemas, esses problemas se tornaram recorrentes, e esses problemas, ao se tornarem recorrentes, foram catalogados. E aí, por acaso, criou-se uma forma mais ou menos padrão de se catalogar esses problemas e suas soluções de forma genérica. E aí, essas soluções para aqueles problemas de forma genérica é que ficou conhecido como design patterns, até no livro de 95, lá do Goff, né? Game of War. No livro, se você for olhar, cada padrão de projeto ele tem um contexto, tem uma aplicabilidade e tem os problemas. Então, no contexto, nos problemas e muitos dos padrões, você vai encontrar lá falando questões de desempenho, por exemplo. Né? Que você não deve usar se precisa de desempenho, etc, etc. Esse é um aspecto. Então, o padrão está lá para você se deparar. Quando você se depara com um problema, você olha, poxa, realmente, eu poderia ter feito assim. Não é uma questão obrigatória, não. Você vai olhar para o seu projeto e ver se aquilo é ou não adequado. Então, esse é um ponto. E... generalizando mais ainda essa questão, porque tocou num ponto importante, na computação, raramente você tem uma solução que é uma bala de prata. Né? Você tem um problema, isso aqui, eu resolvo assim. Nunca é assim. Geralmente, você tem uma solução que você tem compromissos. Você quer o quê? Você quer mais flexibilidade? Normalmente você perde desempenho. Você quer muito desempenho? Você vai ter que fazer mais específico, você vai perder um pouco de flexibilidade. Isso por vários aspectos, não é só, você quer uma interface com o usuário com muita funcionalidade, por exemplo, provavelmente você vai deixar o usuário confuso, ou talvez você perca em desempenho. Então tudo na computação você tem esse compromisso, até os algoritmos, você quer economizar o quê? Memória ou você quer economizar espaço? Desculpe, você quer economizar tempo de processamento, você quer economizar memória, né? Aí, dependendo do algoritmo que você escolhe, uns vão usar mais memória para economizar tempo de processamento, outros vão usar menos memória, também compensação gasta mais processamento. Então, tudo é uma relação de custo-benefício. A mesma forma de design patterns. Eu converso, às vezes, com outros alunos de computação e muitos deles, eles pensam em criar empresas e ou desenvolver aplicativos inovadores para depois ficar rico, ou coisas desse tipo. Você acha que conhecimentos de empreendedorismo são... O quão importante você acha que conhecimentos de empreendedorismo são para um profissional da computação hoje em dia? Ótima pergunta. E também gostei de ouvir o que você falou, porque se muitos alunos hoje comentam sobre isso, isso é um processo relativamente recente. Se você entrasse aqui há 7 anos atrás, por exemplo, você não ia ver ninguém falando sobre isso. O que você iria ouvir eram pessoas procurando qual o próximo concurso público para fazer e se empregar. Então, então vamos lá. Você acha que é importante? Acho. Mas eu acho que isso é importante não só para a computação. Acho que como uma pessoa, talvez no segundo grau. Talvez no segundo grau você já deveria ter uma noção sobre empreendedorismo. Né? Porque ajuda você a abrir a mente. Ajuda você a pensar que você não necessariamente vai fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego, somente. Você pode querer fazer isso, não tem nada errado. Tem nada errado você querer um concurso público também. Afinal de contas, eu sou professor, eu fiz um concurso público. E não tem nada, quer dizer, não tem nada errado com nenhuma das escolhas. Né? Eu acho, agora, o que eu acho importante é você avaliar os prós e contras de cada uma delas. Mas, especificamente, no nosso cenário de computação em Alagoas, se você analisar o mercado local, você vai ver que você tem poucas opções. Né? Você tem poucas empresas privadas, as empresas privadas são pequenas. Em geral, eu não digo para todas, porque isso também está começando a mudar, mas em geral, com baixa capacidade de inovação, isso significa, muitas vezes, você gera menos valor agregado, e isso a empresa menos lucrativo, porque quanto menos valor agregado, geralmente seu modelo de negócios ele é linear, ele não é um modelo exponencial, escalável. E isso faz com que suas alternativas no setor privado sejam pequenas. Então, muita gente busca o setor público. Se você for olhar, a grande maioria dos alunos ainda enveredam por essa linha do setor público. Então, como é que a gente muda isso? Né? Criando boas empresas privadas no cenário local. Essa é uma das formas de mudar isso. E o conhecimento de empreendedorismo é fundamental para que isso aconteça, de alguma forma. E mais, a gente precisa ter um empreendedorismo respeitando as características do nosso estado. Porque é uma coisa é você criar uma startup em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, em que você tem um mercado local que pode fomentar suas primeiras iniciativas, seus primeiros contratos. Pode começar prestando uma consultoria, aquilo vai gerando um fluxo de caixa, daqui a pouco você desenvolve um produto e assim vai. E outra, os clientes, os grandes clientes, geralmente estão localizados nesses centros. Então você pode conversar cara a cara com ele. Você pode sentar, tomar um café com um diretor de uma seguradora, você consegue entender o problema com um nível de detalhes que a gente aqui distante não consegue. E as oportunidades de negócio estão aí, é resolver problemas dos clientes. Né? Então, isso gera uma dificuldade para você empreender no mercado local. É muito difícil você... Imagine, se você é uma pessoa inteligente e um empreendedor, também tem uma pessoa inteligente e um empreendedor no Rio, em São Paulo, em outro cenário. Então, vamos supor que você decida abordar a indústria de seguros. Você tem uma grande desvantagem, porque o cidadão que está lá, em São Paulo, por exemplo, ele toma café com o cara. Você está aqui distante vendo coisas pela internet sobre a empresa de seguros. Estou dizendo que é impossível, mas é muito mais difícil você conseguir competir nesse modelo. Né? E aí, qual é a solução? Entender o mercado local. Quais são as demandas que a gente tem locais? Você tem que ver que, muitas vezes, você vai fazer tecnologia, não deveria ser para os Estados Unidos, você deveria olhar para as tecnologias que estão fazendo sucesso na África. Porque os nossos índices de desenvolvimento aqui estão mais próximos lá da África, dos países africanos, do que dos Estados Unidos. Então, o que é que está dando certo lá? Será que a gente consegue replicar aqui? E outra, que tipo de problema as nossas empresas, os nossos consumidores, seja se o produto for para a empresa ou para o consumidor final, eles estão demandando, né? E é estudar esse cenário local. Ou, um segundo cenário, que seria você ter um modelo de empresa voltado ao consumidor final e que não dependesse necessariamente do mercado local. Por exemplo, o Google é uma empresa desse tipo, em que você tem um produto de altíssimo valor tecnológico ali, a barreira de entrada. Por que ninguém fez um outro Google ainda? Você tem várias outras ferramentas de busca. Tem. Qual é a grande sacada do Google? Que eu acho que um bom aluno de computação tem essa capacidade de fazer, né? Quer dizer, com devido conhecimento, esforço, principalmente esforço. A sacada do Google é o seguinte: ele gerou um produto com um teor tecnológico de altíssimo valor, né? Ou seja, o algoritmo que ele gerou, ele entrega até hoje os melhores resultados. Até hoje. Você pode usar qualquer outro buscador, você vai ver que os melhores resultados hoje ainda são Google, mesmo competindo contra gigantes aí, Microsoft e outros que tem, o Yahoo mesmo, que tem outros buscadores. Então, esse é o primeiro passo. Então, ao fazer isso, ele já gera uma barreira de entrada para o competidor, que é a barreira tecnológica. Ou seja, para um outro competidor começar a brincar nesse mercado de busca, ele tem que gerar uma tecnologia, um algoritmo melhor ou igual ao deles. Né? Então, seja a primeira barreira de entrada para o competidor. A segunda barreira, hoje, é o tamanho. Então, o mercado do Google hoje é gigantesco. Mas, voltando à questão do tipo de negócio aqui no estado, esse tipo de negócio, que você tem uma barreira tecnológica de entrada interessante, né, grande para os seus competidores, e você aborda um público que não é necessariamente local, e que você não precisa estar batendo de porta em porta para vender aquela solução, ela se vende na internet, vamos dizer assim, esse talvez seja um modelo que o mercado local... ao empreender aqui, isso talvez dê certo. Né? É pensar nesses cenários. Dando fluxo a esse mesmo pensamento, uma coisa que a gente observa muito aqui, que não tem nos outros estados, é, por exemplo, aqui tem um fluxo agrícola muito grande. Não em Maceió, Alagoas, assim, mas no Nordeste em geral, onde essa barreira de tecnologia está maior. Um ramo viável para empreender seria tentar empreender nessa área, ou você tem alguma recomendação para outra? Não sei, porque eu não conheço os números atuais da economia, né, de Alagoas. Eu teria que estudar, mas o que eu posso dizer assim com uma certa... Alagoas está longe de ser um centro de referência agrícola, ou de cana, que já foi no passado, já foi ultrapassado há muito tempo. Então... Eu sei que você falou no escopo do Nordeste, com certeza deve ter outros aspectos, mas Alagoas com certeza não é. Não é, não é um grande exportador de gado, não é um grande exportador de suínos, de nada que eu tenha conhecimento. Mas, para afirmar com certeza, a gente teria que dar uma olhada nos números do estado. E aí uma outra alternativa, não sei. Sei que tem muito turismo, mas é difícil responder essa pergunta. Né? Talvez se eu soubesse a resposta para isso, eu já teria empreendido, né? Então, eu realmente não tenho essa resposta. Eu lembro que você recomendou uma vez um livro, que era há muito tempo atrás, Pai Rico, Pai Pobre, que um dos temas do livro era justamente esse, que tinha, para quem não conhece o livro, ele se tratava de alguém que buscava um guia na vida dele, né? E queria ganhar bastante dinheiro. E ele tinha... duas figuras que ele via como pai, que um era muito acadêmico e o outro era muito empreendedor, e aí tinha esse conflito, né? Que as escolas não sabiam as respostas, porque se eles soubessem, eles não estavam ensinando, eles estavam se beneficiando das respostas. Não, só um parênteses aí, realmente eu indiquei esse livro, é um livro extremamente mal escrito, é extremamente repetitivo, mas eu dei uma leitura fácil, e que realmente, principalmente para as pessoas que não tiveram uma formação financeira dentro de casa ou na escola, quer dizer, que aqui hoje no Brasil a gente ainda tem essa cultura de que falar de dinheiro é sempre visto com receio, né? Por exemplo, as pessoas não gostam de falar quanto ganham, né? Por quê, cara? Tem vergonha de dizer quanto é que ganha, né? Se você fala de dinheiro em casa, com os pais, isso também é quase um tabu. Você falar de por exemplo, você fizer uma pesquisa para perguntar qual percentual de filhos que conversaram sobre investimentos com pais, acho que deve dar baixíssimo. Estou chutando aqui. Mas é um livro que fala sobre dinheiro, fala sobre investimentos e comportamentos, eu acho, principalmente da pessoa em relação ao dinheiro. Então, de uma forma geral, acho que vale a leitura, é uma leitura de final de semana, que você tiver nada para fazer, vale dar uma leitura, porque eu acho que ele tem essa capacidade de mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro. É, organizar tarefa, mas não só tarefa, um pouco mais abrangente. Por exemplo, se você quer aprender, aí como você organiza a sua estrutura de aprendizado também? Vamos lá. Em relação a essa questão da evolução profissional, né? Eu acho que em qualquer carreira que você escolha, você precisa ter foco. Quanto mais focado você for, eu acho que maiores as chances de você ter sucesso naquilo que você escolheu. Eu, por exemplo, me considero um cara desfocado. Eu acho que tem outros exemplos de professores aqui que são extremamente mais focados do que eu. Alguns professores, por exemplo, se definiram com um perfil acadêmico e todas as suas atividades são focadas nisso, em pesquisa, em publicação, até numa sub-área de conhecimento. Você escolhe uma área, uma sub-área e passa a vida toda estudando aquilo. Eu acho que ao fazer isso, a chance de você se tornar bem-sucedido, né, naquela escolha é boa. Eu acho que eu não tenho esse perfil. Eu, como eu falei antes, eu acabo sendo um pouco desfocado e esse medo de não exposição me faz com que toda hora eu esteja escolhendo uma coisa diferente para aprender. Isso me dá um conhecimento geral bom, eu acho, de várias coisas, mas ao mesmo tempo eu não tenho o nível de especialidade em uma sub-área de conhecimento tão grande quanto alguém possa vir a ter. Então, acho que são perfis diferentes. Tem espaço para os dois, na verdade, né? Mas o foco ele é importante. E aí, como é que eu faço para organizar o tempo e as tarefas e as coisas? Eu acho que o fato de ser professor me beneficia um pouco nesse contexto, porque eu acho que a carreira de professor, ela ainda dá muita liberdade para que você se mantenha atualizado. Ou seja, a gente tem as horas que a gente tem que dar de aulas, né? Dá 12, 14 horas de aula por semana, mas ainda sobram várias outras horas que você tem que dividir entre corrigir de trabalho, dar assistência para aluno, fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Nessa entrevista, mas ainda sobra algum tempo para estudar. E aí é fácil, porque eu só estudo o que eu gosto. Então, o fato de que isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que eu sempre busquei, na verdade, desde quando eu fazia a graduação, eu já sabia que eu queria ser professor, por causa dessa liberdade de trabalhar no que você gosta o tempo todo. E é isso. Eu acho que o tempo que eu tenho, eu foco aqui. Eu desligo o Gtalk, desligo o WhatsApp, né, toda hora. Esse é um grande problema, inclusive. Um alerta aqui, os alunos que estiveram ouvindo isso, a cada ano é muito clara o aumento da dispersão dos alunos para conseguir estudar. O uso dessas tecnologias, Facebook, WhatsApp, Gtalk, ao mesmo tempo que elas podem ser benéficas, óbvio, né, compartilhamento de informação, você se comunica ali muito mais fácil, elas, se não usadas adequadamente, os alunos acabam ficando ansiosos. Parece que não consegue se concentrar em uma coisa por muito tempo. E muitas vezes você precisa parar 3, 4 horas do seu dia, se desconectar para conseguir avançar no assunto. Cálculo, por exemplo, você só consegue aprender realmente direito dessa forma. Em vários assuntos da computação é assim. Me lembro que antigamente era muito comum você vir aqui para a universidade, você encontrava alunos aqui, quando não tinha nem celular na época, né? Celular era coisa mais. Ainda era raro. você encontrava os alunos aqui na biblioteca setorial a tarde toda estudando. Você chegava, almoçava, começava a estudar e parava para lanchar e voltava de novo, sem interrupções. Então, capacidade de concentração e resolução de problemas, ela tem benefício com isso. Então, eu apesar de usar celular e internet, quando tenho que estudar, eu procuro me desconectar completamente. Quem não gosta muito é a esposa, porque fica tentando me achar e não sei, e não acha. Mas ela sabe que eu estou aqui estudando, ou então, às vezes, em casa mesmo. Mercado. Está interessado só em mão de obra ou bons programadores? Acho que o mercado está interessado em gente boa. Até tem uma frase do Zuckerberg lá no Facebook que diz que o limite de contratação de pessoas no Facebook é o limite de gente boas, de pessoas competentes que ele consegue encontrar, né? Isso ele fala lá. E isso é verdade, para qualquer lugar que você for. Então, hoje, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, não falta vaga para pessoas competentes. Mas assim, tem os dois tipos de competentes também, né? Tem aquelas pessoas que são competentes, que sabem muito em determinado assunto, mas são incapazes de produzir qualquer coisa. Seja porque não consegue se organizar, uma das coisas que a gente comentou aqui, seja porque não tem foco, né? Você sabe muito, mas quer saber muito sobre várias coisas ao mesmo tempo e acaba você não completando nada, não concluindo nenhuma tarefa. Então, esse competente geralmente não serve, que não consegue entregar resultado. O competente que interessa é aquele que é competente e que entrega resultado. E para isso, tão importante quanto a capacidade de inspiração e de conhecimento é a vontade que você tem para transpirar. Quer dizer, é em se inspirar, aprender e estudar, etc. E transpirar. Que é botar a mão na massa e fazer aquilo que você está proposto a fazer, né, aquilo realmente acontecer. Então, eu acho que o mercado é isso. Para aqueles que querem ser competentes, que começam o curso desde o início, né, já sabendo disso, acho que é importante, principalmente nos primeiros semestres de um curso, o aluno rapidamente absorver a consciência que aquilo é mais colégio. Que ele não está lá para tirar 9, para tirar 10. Ele está na universidade para se tornar um profissional. E aí, cada dia que ele vem aqui tem que valer. Aí vem a questão da importância do tempo. Cada dia que você passa aqui na universidade tem que valer. Um dia que você passa em casa, assistindo, sessão da tarde, ou sei lá, o que é que você passa sem fazer nada, é um dia menos que você perdeu para aprender. Aprender para fazer alguma coisa. Então, acho que é isso. Se o aluno entrar com essa consciência no início, ou se desenvolvê-la, né, durante o curso, dessa vontade de aprender e de meter a mão na massa, de fazer acontecer as coisas, o mercado com certeza irá absorver com posições do jeito que ele quiser, praticamente. Sobre aqueles momentos, você cria um problema, em vez de você resolver um problema. Por exemplo, recentemente uma tecnologia web hipster legal, tipo Node.js, MongoDB. Estou usando termos chulos, mas não é por questão de tentar ofender, nem menosprezar. E essas tecnologias, elas dão muita produtividade ou desempenho ou alguma outra coisa. Então aí você lança essa tecnologia e algumas pessoas passam a usar. Aí todos os concorrentes daquela pessoa que estão usando estão em desvantagem. Então você deu um problema a todo mundo que não está usando sua tecnologia. Tem essa outra questão, né? Você desenvolver um problema novo. Se eu entendi bem aqui a colocação, eu acho que, Vinícius, isso é inerente na verdade, de qualquer área, né? Quando você troca de problema, na verdade. Quando você resolve um, aquele problema deixa de ser problema e outros passarão a surgir. E eu acho que isso acontece também na computação. Você resolve uma série de problemas e outros problemas começam a surgir. Por exemplo, quando você começou a usar JavaScript como... Não sei se você lembra da história do JavaScript, mas o JavaScript no início era uma linguagem basicamente, embora a fundação tenha se mantido praticamente a mesma, no início você usava JavaScript para fazer tela bonitinha. Você botava um botãozinho para ficar piscando, um texto para andar para um lado e para o outro. Era para isso que se usava o JavaScript, rodava inteiramente no browser. Aí, eu acho que principalmente impulsionada pelo surgimento de aplicações de grandes players, como o Google, por exemplo, com o Gmail, de tipo single page, né? Você ter boa parte da sua comunicação com o servidor de forma assíncrona, utilizando o JavaScript para mandar essa comunicação assíncrona do browser para o lado do servidor. Aí, quer dizer, o Google resolveu um problema, que era, eu precisava ter uma interface que tinha muitas coisas, que precisava, que, não, que tinha que ser muito parecido com o cliente e-mail que estava todo mundo acostumado na época, que era o Outlook, essas coisas que eram desktop. E aí ele resolveu o problema de interface e gerou uma série de outros, né? Você começa a ter uma aplicação que ficou fantástica do ponto de vista de usabilidade, etc., que foi o Gmail. E aí, como é que você gerencia a complexidade daquela aplicação agora? Que o código JavaScript é praticamente a aplicação inteira, né? Aí você... E agora? Você não tinha esse problema. Você resolveu um, criou outro. Aí começa. As coisas começam a evoluir em função disso. Você hoje, por exemplo, esse problema de organização de aplicação JavaScript no lado cliente, você já tem soluções aí como o Angular, por exemplo, que resolve em parte esse processo, né? Você organiza o cliente em controle, visão, modelo, sua aplicação no código cliente. Surgiram outros problemas também, né? Então isso sempre vai acontecer. A mesma coisa com os bancos de dados não SQL. E outra, não são só problemas técnicos, não. Você tem problemas, até muitas vezes, de gestão de pessoas. Porque um banco de dados como o MongoDB, por exemplo, isso é óbvio que você não resolve. Você não é a bala de prata. Você não vai trocar toda a aplicação que você usaria um banco de dados relacional por um MongoDB. Você tem cenários específicos ali de uso. E aí, se isso cai em mãos erradas também, né, você começa a ter um mau uso daquela, e aí você gera um outro problema. E a parte não técnica é que, em boa parte das empresas, supondo que você tem uma empresa, aí você já tem lá sua base lá em Oracle, em MySQL, em um banco de dados relacional padrão. Aí você bota Mongo, que é bom, e vai resolver aquele seu problema naquela hora. Tem um desempenho melhor, porque ele mapeia para memória. Escolheu seus motivos lá usar o Mongo. Aí daqui a pouco você diz, não, precisa de um cache também na camada de aplicação, e bota também cache. Aí você começa a ter uma sopa de tecnologias que cada uma veio para resolver um problema, mas você botar tudo isso para funcionar e ter gente que saiba mexer em todas elas já vira um problema também. Então isso vai acontecer sempre na computação. A gente falou muito de crescimento pessoal, mas tem também... Você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar para as pessoas e com pessoas, né? Tem o maior problema do mundo, que algumas pessoas gostam de dizer, que é a comunicação. Como é que vocês treinaram comunicação? Por exemplo, eu, no meu caso, tenho listas de e-mails que você aprende que as pessoas, de vez em quando, se ofendem muito fácil, entre outras coisas. E você, participando de eventos sociais, você acaba melhorando. Assim, acho que todo mundo conhece aqui essa história que eu vou falar, mas... É um negócio até engraçado. Tipo, no meu segundo período, eu comecei a fazer um jogo sozinho, porque a minha ideia de computação era que eu vim pra computação pra ir trabalhar na Valve, na Blizzard, e não importar a empresa gigante de jogo, eu queria estar nela. Aí ela tinha que me ver. Ela tinha que me ver de alguma forma, e a minha forma era fazer um jogo. Comecei a fazer um jogo, chamei todos os meus amigos que sabiam programar, não veio um. Mas tipo, eu comecei a perceber, assim, acho que uns 4 períodos depois, que o problema era mais na comunicação e na forma do que eu estava escrevendo o código e queria repassar ele pro povo. Porque eu escrevia pra mim, mas não escrevia de uma forma já assim, ó, pronto, isso aqui eu fiz, eu comentei. E lhe expliquei, você entendeu. Não, geralmente não funcionava assim. Eu fazia, não comentava, explicava o código para a pessoa, ela continuava sem entender. E quando a pessoa tentava botar a mão na massa, ela não fazia nada e isso acabava gerando uma dispersão muito grande. E o código começou a ser mantido só por mim, não, mas sem controle de versão, que tornou um negócio absurdo o desenvolvimento disso, praticamente. Aí o engraçado É que hoje em dia, eu já coloquei controle de versão, já tenho uma ou duas pessoas trabalhando junto comigo. E a comunicação feita é um negócio bem simples. A gente marca o que tem que ser resolvido, estabelece uma meta e espera que a pessoa termine. E como é feito em camadas, geralmente a pessoa que escreveu uma camada do jogo e disse o que ela faz, ela não precisa se incomodar muito. A comunicação nessa parte pode ser estabelecida justamente só com uma camada, um controle de versão, um negócio bem simples. Generalizando um pouquinho mais, acho que a comunicação é a raiz de todo mal. Você, quer dizer, a comunicação mal feita, né? É a raiz de todo mal. Você, normalmente, numa empresa, a gente está falando aí do mercado, você tem vários atores que você precisa interagir. Você tem o cliente, efetivamente, o usuário da sua ferramenta. Você tem o cliente, muitas vezes, aquele que pede para você fazer a ferramenta. Você tem, ou você é o gerente, ou você tem um gerente. Você tem o dono, você tem a equipe que não é uma equipe de duas, três pessoas. Você tem a equipe, muitas vezes, de 20 pessoas, 15 pessoas. Cada uma com um perfil diferente, com problemas em casa, com cada cenário diferente. E aí, é até o uso de tecnologias, até de gestão de projetos, né, de mais ágeis, o pessoal chama XP, Scrum, etc. Eles dizem que a comunicação está na raiz, e está mesmo. Você tem que ter uma comunicação frequente em projetos desse tipo para que as coisas caminhem. Essa comunicação pode ser presencial, idealmente, porque presencialmente você consegue se expressar mais fácil, geralmente é mais eficiente. Eu não, às vezes não. Por exemplo, tem grandes projetos aí que são mantidos de forma open source, que estão remotamente sendo desenvolvidos. Muitas empresas hoje mantêm escritórios, cada um num lugar diferente do mundo. Não importa, mas o que importa é que realmente essa comunicação ocorra. E os problemas da falta ou comunicação mal feita são vários. Desde você fazer uma coisa diferente que o cliente esperava, desde você pedir para um desenvolvedor fazer uma coisa, mesmo ter documentado, a documentação nunca vai conseguir expressar tudo exatamente que você deseja que o software faça. Né? Até você pode até conseguir fazer isso, mas é um custo que torna inviável. É um nível de detalhes que precisa ter, às vezes uma especificação de um comportamento que é muito detalhado. Então, é importante que as pessoas se comuniquem para fazer as coisas acontecer. E como é que se desenvolve essa habilidade? Esse é um grande problema. Eu acho que o principal da comunicação é você tentar se colocar no lugar do outro. É tentar entender o que é que aquele cidadão ali está passando. Muitas vezes, numa equipe, tem uma pessoa que fala bastante, quer impor suas opiniões, e isso acaba às vezes atrapalhando o andamento do grupo. Isso tem muitas causas. Pode ser porque ele queira realmente ferrar com o desenvolvimento do projeto, aí paciência, né? Mas pode ser muitas vezes que ele está ali, ele está querendo, ele está inseguro, ele chegou agora, então ele quer mostrar trabalho. Então você tem que, ao trabalhar em equipe, tentar entender as razões porque, da forma que cada um está agindo para poder conseguir com que o trabalho flua, né? Às vezes o cara brigou em casa, a mulher, sei lá, chegou, não tem jeito. Ali o trabalho é um aspecto da vida dele, não tem jeito. Você tem que entender aquilo. Se houver essa abertura, você tem que entender. Deixa ele lá quieto um tempo. Se a pessoa estiver insegura, você tenta dar formas com que aquela. Que demonstrar para ele que não precisa ficar daquele jeito, que ele pode caminhar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a chave é tentar se colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo. E a partir daí você vai conseguir se comportar de forma apropriada. E outra dica: nunca responda e-mail de cabeça quente. Essa é uma outra dica. Toda vez que você estiver com raiva, você vê uma mensagem de e-mail e tiver com muita raiva, você espere e responda no outro dia. Essa é uma dica valiosíssima para a etiqueta aí de internet. Gostei bastante da resposta. Ela só não englobou, quer dizer, ela citou, não chegou a englobar. projetos open source que, por exemplo, o Linux é um kernel, um pedaço de software complexo, tem mais de 1000 desenvolvedores, da última vez que eu tinha visto estatísticas, ativos, e estão todos espalhados pelo globo. Isso é o ramo do desenvolvimento principal, porque tem gente que trabalha com suas próprias versões do kernel para incorporar muito depois com... E acho que é interessante você acompanhar projetos assim para vocês entenderem o que é que eles têm sucesso. Eu também acho. Acho que esses projetos têm modelos de comunicação e desenvolvimento muito interessantes. Agora, o kernel do Linux, né? E eu acho que todos esses projetos, eu acho que eles têm em comum algumas coisas. Primeiro, é que você tem demandas diferentes, né? Você tem um, por exemplo, você tem determinada demanda para uma funcionalidade na minha empresa, que pode ser, não ser verdade na sua empresa, para aquela funcionalidade. Vamos supor que eu queira um módulo de segurança diferente do app Armor que hoje está no kernel do Linux, aí eu quero um diferente daquele. Essa é uma demanda muito particular. Eu confesso que eu não sei como é que eles fazem para chegar a um consenso do que entra e o que é que não entra no kernel do Linux. Você sabe isso? Como é que funciona isso? É por votação? Tem o manda-chuva lá que diz eu que decido no final das contas? Como é que funciona? Certo. Eu já pesquisei bastante sobre isso. E a primeira coisa que me vem à cabeça, não é diretamente a resposta, é que o Linus Torvalds, ele tem a palavra final, mas ele é bem conhecido por ser um idiota nas respostas. Se você fizer algum erro, ele vai xingar suas habilidades técnicas de forma humilhante, e aí é comunicação aberta, aí tem até, sei lá, posts humorísticos só com citações das respostas dele. Mas felizmente, ele sempre se apega ao lado técnico. Então, se você estiver tecnicamente correto, não, ele não vai ter orgulho e outro tipo de coisa. Mas aí, uma das coisas que eu li é que, se você contribuir para alguma coisa que é útil e não prejudica nada que já existe, ela vai ser aceita. Mas, no caso que é útil e pode prejudicar alguma coisa, alguma outra área, então você não tem escolha. Você vai ter que manter seu conjunto de patches no topo do kernel upstream. E a ferramenta que eles usam para gerenciar controle, quer dizer, gerenciar o desenvolvimento do kernel é o Git. E o Git torna isso muito fácil. Então você tem várias raízes de desenvolvimento não oficiais. Eu trabalhei no cluster aqui na LCCV, na UFAL, e eles usavam o Lustre, que é um sistema de arquivos paralelo, que lá tem todos os HDs das não lembro quantas máquinas, mas eram, acho que, era o segundo maior cluster da América Latina, tinha muitas máquinas. Mas todos eles não eram cada máquina usando o seu HD. Eram todos os HDs vistos como um HD gerenciado por esse lustre. E aí lá a gente, o lustre não estava tudo upstream. A gente tinha que aplicar umas patches em cima do kernel. Só que é tornado fácil pelo Git. Você manter essas patches. Aplicar já é outra história. Mas aí um terceiro ponto que ajuda nesse trabalho é que é bem flexível em modular o kernel. Então tem coisas que você pode simplesmente escolher na hora de compilar ele. Tá, você quer isso, não quer isso. Comunicação. Porque o foco, assim, a gente está discutindo mais a comunicação. Aí na comunicação, então, o modelo é, tem um chefão, que no frigir dos ovos é ele que diz entra ou não entra. E uma política, né? Então a política é, se não atrapalhar, pode entrar. Quer dizer, se não atrapalhar, vai entrar. Se não atrapalhar e tiver defeito, entra. Né? E o chefão, se tiver alguma divergência... Então, assim, a política de comunicação é... Todo mundo pode tudo, desde que cumpra essas duas regras. Né? Então, acho que por isso que funciona. E outro escopo é muito bem definido. É o kernel. Você tem ali uma definição conceitual de tipos de coisas que entram no kernel e tipos de coisas que não fazem parte do kernel. Então, acho que isso facilita aí na comunicação desse projeto. Talvez, num modelo mais open source aberto, todos eles compartilhem essas características. Você tem alguém que manda para resolver conflitos, você tem uma política definida para a comunidade, dizendo, ó, se você seguir essas regras aqui, você vai conseguir ser aceito, né? E uma política de comunicação aberta, em que as pessoas possam discutir em fóruns. Talvez esses três elementos sejam a chave aí da comunicação. Agora, de qualquer forma, se você precisar realizar uma tarefa que seja maior do que a sua capacidade, e você precisar trabalhar em equipe, né? Dentro daquele escopo, vamos supor, vocês três querem desenvolver um novo, cinco pessoas querem desenvolver um novo kernel de segurança. Vocês, como equipe, vocês vão ter que ter o seu próprio modelo de comunicação e depois vocês vão se submeter a essas regras da comunidade open source. É isso que eu estou querendo dizer. Para contribuições pontuais, não, tudo bem, você não precisa se comunicar muito, é só você seguir a regrinha. Mas se a gente aqui nessa sala quiser, a gente vai ter que se submeter às regras de comunicação diferentes daquela. A gente vai ter que se reunir, seja via Skype, seja presencialmente, a gente vai ter que se colocar um no lugar do outro para entender como é que você está se comportando, por que eu estou me comportando daquela forma, e aí o projeto caminha. Não comentei tanto sobre a comunicação, mas agora que você estendeu, eu lembrei de algumas coisas que eu vou acrescentar, que, é, por exemplo, no caso do Linux, não é exatamente só o Linux Torvalds. Cada sub-área do kernel tem seu próprio mantenedor, então tem o submantenedor de rede, tem e aí na parte de rede. Eles podem ter submantenedores que são submetidos ao submantenedor da área de rede. É uma hierarquia. Mas que nem todo projeto open source, ele necessariamente é bem aberto a contribuições. Tem algumas experiências próprias que eu tive, que é, por exemplo, o caso do new firmware para um dispositivo que é Pandora, que ele monta sistemas de arquivos sem usar Unicode. Então, para quem mora nos Estados Unidos, que não tem acento, ou qualquer outro idioma que não tem acento, não causa problema nenhum. Mas é um problema que eu considero crítico, que corrompe os dados dos arquivos, pelo menos o nome dos arquivos, e causa mau funcionamento. E que há muitos meses eles não tem nem alguém que tenha o poder de commit. Não é bem claro a comunicação. Só compartilhando a história. Tem alguma mensagem final que vocês querem passar para os ouvintes? Eu acho que a minha mensagem agora vai especificamente para o aluno de computação da UFAL ou de universidades que têm um perfil similar. Hoje, na computação, isso é muito verdade, boa parte do conhecimento que você precisa, né, para ser um bom profissional, ela está disponível na internet. Né? Você tem acesso a ela na internet. Então, você não tem desculpa para culpar um professor, para culpar a sua estrutura, etc., para você não ser um bom profissional. Você pode, você deve, obviamente, se tiver um bom professor, bons professores, isso vai lhe ajudar, porque o papel principal do professor vai ser de lhe orientar o que é que você deve dar mais importância, o que é que não é tão importante, facilitar, eu acho que o entendimento de alguns assuntos que talvez sozinhos sejam mais complicados, mas você tem plenas condições de olhar e pesquisar. Se a sua universidade não tem um bom curso de estrutura de dados, por exemplo, você vê poucas estruturas, você pode muito bem na internet olhar outras universidades que têm um bom curso de estrutura de dados, pegar o material, pegar livro, tem vários tutoriais, tem um monte de site agora que dá curso online. Então você pode usar a sua universidade para se guiar e fazer um bom curso. Em particular, na UFAL, eu acho que o curso melhorou muito de 2007, 2008 para cá. Assim, você vai encontrar bons professores em várias áreas que vão conseguir dar uma boa orientação, vão conseguir facilitar esse trabalho para você. E você também vai encontrar professores que não são tão bons. E aí, nesse caso, ao invés de adotar a postura de ah, não, esse professor é muito ruim, eu vou perder semestre que vem eu faço novo com um professor diferente. Não. Aí você está perdendo uma coisa que a gente falou que era extremamente importante, que é o tempo. Né? E aí a dica é: faça o seu melhor com o que você tiver em mãos ali. Você não necessariamente precisa estar num local de excelência completa para se tornar um profissional de excelência. Essa é a última mensagem. Certo. E vocês? Deixem de ser preguiçosos e não façam o que eu faço, façam o que eu digo. Busquem conhecimento. Estudem.